contato distribuiu no 804, tem 157 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 55. Confirmando 1957 a bordo? 157, no 804. Voo no 804 inicialmente até através do portão 05, mas seguiu o Boeing da companhia que puxou no 04 até o ponto de espera. No ponto de espera da 10 vai chamar a torre 118.6. O ajuste no 0 no 3. Tem um bom voo. O voo 1804, iniciando o táxi, tecnicamente através do número 3, número 35, corrigindo o número 05, segue o bagulho da companhia no ponto de espera 118.6. Voo 1804, corrigindo até o 05. Afirmativo, vai ficar atento ao Boeing da companhia, após o mesmo iniciar o táxi, está autorizado para seguir como número 2 e no ponto de espera 1862. Entendo o Boeing da companhia, voo no 804. Pro táxi 907, 180 a bordo, 34 barras aliadas. Voo no 607, autorizado direita, via Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118.6, o ajuste 10 no 3, tem um bom voo. Portão 02, Brasília, no 360, copia? Voo no 7, no 5, autorizado Brasília, nível 360. Antes do voo no 7, aerovia, decolagem da pista 10, após a decolagem, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbo, após Elefa. A frequência do controle 119.35, aciona 5443. Correto, 5443, portão 02, chama pronto, gol no 7 no 5. Mike Juliette Romeu, bom dia, voo local Salvador, Salvador, confirme o setor de sobrevoo. Cliente autorizado, voo local Salvador, Salvador, decolagem da pista 17, após a decolagem primeira curva à direita, ingressa linha do litoral sul, 500 pés, inicialmente sobrevoo em Pituaçu e coordena com o controle Salvador para o sobrevoo da paralela. O controle opera em 119.35, aciona 0115, Mike Juliette Romeu. Fechamento correto, 02 a bordo, acionamento táxi decolagem com a torre agora em 118.6, o ajuste 10 no 3, tem um bom voo, Mike Juliette Romeu. Águia, livre acionamento, chame táxi. Salvador, é o gol no 804, próximo ponto de cara pronto. 804, autorizado alinhar e mantém a pista no zero. Ali mantém a zero, gol 804. Número 07, guarda 46, controle 1 no 9, decimal 35. 935, bom dia, boa serviço. frente ao número 2 no setor. O colega da direita aí, no 01, já iniciou. Vai aguardar para iniciar o gol no 7 no 5. Praticamente calmo, livre decolagem para o 0 agora, velho. Livre decolagem com 804. Salvador, bom dia, apta cargo 9832. Estabilizado ILS. Gente, apta cargo 9832, tráfego avistado. Reporte 4 minutos para a cabeceira, checado o trem. 37 da Gônia, seu laje, pista 10. O vento é praticamente calmo. É variável com 3 nós. Mili 14, no 04, ao time. 14, aguardando pista livre, chama 4 milhas com trem baixado, apta cargo 9832. Cargo 9832, pouso autorizado, pistola 0, variável 2, nossa. Ciente, livre pouso, apta cargo 9832, pista 10. 1804, decolado aos 48, 1935, por verde. 1935, bom final de semana. 5425, no QLV, 1804. Desculpa, 5425? Afirmo, 5425. Bem, tá, obrigado, hein. Tá. Está autorizado, Jet Romeu, até interseção e está autorizado também alinhar. Porém, aguarde para decolagem 767, final 10, com pouso autorizado. Bom, 897 para o táxi. Está com 180 a bordo, 3 horas, alterna Campinas. Autorizado direita, via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118 decimal meia, o ajuste no 014 agora. Tem um bom voo, 1897. No 7 no 5, após a liberação do setor pelo Boeing da companhia, inicia no 02 e chama pronto para táxi. Mike Juliet Romeu, autorizado decolagem pista 17, vento 360 graus 02 nós. Autorizado da 17, descendo Romeu. 2 de Salvador, muito bom dia, algum 897-0. Bom, 1-8-9-6, autorizado ali, mantém cabeceira 1-0. Mantém 0-8-9-7, é o mesmo. Apta 9832 na sala 51, no livro direito, submissão 121 decimal 9. Direito 119, obrigado, até já. 9832. Romeu fora. Romeu fora. Max Juliet Romeu, decolado 251, no seu controle, 119 do final 35. 1935, controle, gato, terra regresso. Quilo. Alfa, te reporta ingresso, na taxa de quilo, ato 935. Golden 897, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 330 graus, 04 nós. Autorizado no zero, é o Golden 897. Salvador, gol, 1-7 a bordo, 4 horas e 4, deu para nomear o Fernando da Fica. Autorizado direita via Índia, no ponto de espera da 1-0, corre 1-8, decimal 6, ajuste no 0-4, bom gol. Ajustado 1-0-4, via Índia, ponto de espera da 1-0, matou 118-6, no gol 1-7-5. Da cargo 9832, ingresso a quilo, a terra remota 1-0 do PAC 3. Autorizado ingresso a 6 quilo, remota 1-0, ato na 232. Confirme para o sol. Ciente, eu tenho o 38 já pré-salvado, só tipo 36? Não, aceito 38. 35 no 7, autorizado Brasília, o nível 380. Propeso Lua no 7, aerovia. Decolagem da 1-0 após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor após Elefa. A frequência do controle 119.35, aciona 5466. Então, confirma o nome da subida. Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo e após Elefa. Ok, autorizou 380 Brasília na saída Arbor. Após Elefa, decola a curva direita, pelo 1-7, canal 35-5466. Correto, 5466 no transponder, 07 ao portão, chama pronto para 3507. Está autorizado o alinhamento na 1-0, voo 7. E o 767 da Asa Carro que vai ingressar no pátio, vai para a remota 1-0 ao seu direito. Após o mesmo passar a retaguarda, está autorizado iniciar no pátio 3 e chama a 355 no pátio. Gol 715, autorizado decolagem, pista 1-0, vento variável. Autorizado decolagem na pista 1-0, voo 1-7-1-5. Corona 715, decolagem 258, chame controle 119-35. Chama agora o controle 119-35, bom dia, Corona 715. Bom dia, você também. Táxi em frente, última direita, via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 10-14, bom voo. C3-5-7, autorizado, chama pronto para o táxi. C5514, não tem ponto de espera. Ah, tem ponto de espera, C5514. Fatal 99110, bom dia, autorizado pouso, pista 10, vento 320 graus 02 nós. Entendi, pouso 9910, obrigado. Mega 14 autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Alinhar e manter. Bravo Delta, bom dia, prossiga. Paciente, o 080 Yank, só um minutinho pra cópia, ajudar de Bravo Delta. Tape 5-4, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 3-1-0, grau 02 nós. Tape decolagem, 5-4. São 9-9-1-0, bom dia, tá? Alfa e Kilo, até o parque 3, remota 08. Então, 35 no 7, táxi via Pátio Índia, no ponto de espera da 10 Torre. 118 decimal meia, o ajuste 10 no 4, firmou o voo. Papatango Juliette Bravo Delta, cópia. Autorizado Ilhéus, nível 080, plano Yankee. Decolagem da pista 1-7, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida coral. A frequência do controle em 119.35. Aciona 5451. Trip 5514, decolada 06, sem controle 119.35. 119.35, obrigado. Ok, modifique o transponder para 0275 e confirme o POB, Juliette Bravo Delta. Cliente Torre agora 118 decimal meia para acionamento e táxi. O ajuste 1014 tem um bom voo, Juliette Bravo Delta. Paulo Salvador, muito bom dia, tá feito um retorno, sempre informação índia para o Galeão no 360. 3153, Galeão, tenho 360 já pré-aprovado, copia? Confirmo. 3153, autorizado Galeão, o nível 380, e a rota conforme plano de voo. Zulu 10 até SMAP, após o direto Lúvido, e intercepta a chegada da Star em Barbacena. Decolagem da 10 após decolagem curva à direita. A perfil da subida é da El Leda e após Leda direto Bridge. O controle 119.35, aciona 5476, para 3153. Autorizado então agora o 380 para o Galeão. Boa rota conforme plano, outra Zulu 10, após SMAP, após Boa Luz, intercepta a chegada Barbacena, decolando da 10 com curva direita, transponder 5476, 1193, seu controle de saída, na vira para o SAR 3153. Confirmando a saída é a Dael, após Dael Leda, e após Leda, Bridge. Correto, Dael, Leda, Bridge, portão 5 chama pronto, só 3153. Dael, Leda, Bridge vai chamar pronto, só 3153, obrigado. 3157 autorizado a alinhar em manter cabeceira 1-0. Alinha manter 1-0, 3157. Agora 3597, linha decola. Então 3597 autorizada decolagem, da 1-0, vento 3-5-0-0-1-2. Sim. 35, 17 decolado, zona 0, chama controle 19-35, bom dia. 19-35, bom dia. 3, 5 da 7, bom dia.